714, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette 5, novo 74. Sétimo meio, ajuste permanece 1-0 no 5, está livre. Final LF cabeceira 1-0, reporte estabilizado. Controle Salvador, boa noite, com 805, informação Bravo. Boa noite, 05, muito boa noite. Dessa vez, chegada a mais de 2 mil pés, ajustada no 015, com 1805. E a chegada até 2 mil, ajustada no 015, com 805. Jet 5796, complete final, chame torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. Jet 5796, está embaixo da lata. 716, livre pouso no 10, vento 100 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. Salvador, boa noite, o Vale de Log 9875, autorização 360 para Guarulhos. Boa noite, 9875, chame torre 118, sinal 95 para cópia. Ok, 2895. Torre Salvador, bom dia, o Vale de Log 9875, autorização 360 para Guarulhos. Lima 9875, saída prevista da El Leda Crate, aguarde cópia. Da El Leda Crate. Estou em Salvador, muito boa noite, CIP 5317. Autorização para Belém, ciente da Bravo. 5317, saída prevista Momo, transição Trova, número 2 para cópia. Momo Trova na escuta para cópia, 35317. Azul 4148, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, na chegada Mari. 050 na Mari identificado, pode voar direto em TAP da frente. Autorizado direto em TAP, o Azul 4148. Proa de TAP, 448. Salvador, boa noite. O voo 19714, você teria autorização 230 Aracaju? Afirmo, saída prevista, Pucca transição Caju, aguarde número 3 para cópia. Aguardando, 19714. Objeto 5716, solo 07, livre à direita. Táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 7716 na sua frequência. Tarek Log 9875, pronto para a cópia? Positivo, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 14, Groove, Upper Zulu 16. Saída da El, Leda Krat. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5422, coteja. Autorizado Guarulhos 360, pela Upper Zulu 14, Upper Zulu 16. Decola curva direita, controle 198, transporte 5422. Saída da El, Leda Krat. Da El, Leda Krat, positivo. Cotejamento correto, chama para pushback sonhamento. Camarada. 5317, pronto para cópia? 5317, na escuta. Autorizado Belém, nível 380, via Upper Zulu 41. Saída Momo, transição Trova. Decola 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5430, coteja. Sim, centralizado Belém, no 380, via Upper Zulu 41, saída Momo, transição Trova, decola 10, curva à esquerda, 119,8, transponder 5430, 35317. Cotejamento correto, chama para o prospeccionamento. Chamará para o prospeccionamento, 5317. Voo no 7 no 4, pronto para cópia? TAP, o ajuste agora 10114, mantendo a descida para 2000, está livre final ILS cabeceira 10 de Salvador, reporte estabilizado. Gente, já voando na torre de Vitona, descendo para 2000 no 014, reportará estabilizado 1805. Patrono 48, está livre da restrição em TAP, descendo para 6 mil pés, ajustado 10114. Livre restrição em TAP, descendo para 3.400, 4.14. 714, na escuta do solo. Tá livre o 4148, se tiver condições pode voar a Duna. Bom, após desvios, voa a Duna, 4148. Salvador, Varig Log 9875. 9875, prossiga. Está no terminal de carga, tchau. Por gentileza, para pushback e saneamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, pushback e saneamento, chama para o táxi. Varig Log 9875. Na presença, eu vou para o TICTAP. No TICTAP, na presença, descendo até o 50, voo 1896. Gol 1805, passando agora a posição Duna, complete final, chame torre 118.95, bom pulso. 118.95, uma boa noite, 1805. Torre Salvador, uma boa noite, o Gol 1805, uma milha e meia do Índia Serra. Boa noite, Gol 1805, cheque trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0-1-4. Fecha o trem, está baixado, travado, livre pouso na 1-0, 1-0-1-4, Gol 1805. Salvador, muito boa noite, é o SAM 3891, informação Bravo. 3891, boa noite, aciona identificação, a chegada Bonf descendo ao nível de voo 070. Identificou, descendo para o 070, chegada Bonf, pode voar da presente a Lagoinha. O 3891 da SAM, mantém o perfil da chegada, senhor voador, após a Lagoinha, o senhor está seguindo como número 4 na aproximação. Afirmativo, da Web, boa noite, o senhor identificação da presente Voitap descendo a minha mil pés, ajustado 1014. Da Web, da presente Voidona, para o sequenciamento. Gol no 896, livre de restrições à frente, descida 3 mil pés, ajustado no 014. 3 mil, gol no 896. Solo 5, solo aos 18, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Eita, táxi na 2, escuta, via Alfa, aguardará antes da Juliette, eu sou 1835. No 4 na escuta? No 74 na escuta. Pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5427, coteja. Autorizado 230 Aracaju, via Golf 677, saída Puca, Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119. 80, transponder 5427, voo no 714. Cotejamento correto, chama para o pushback no 714. Chamada nessa, no 714. Do 4148, confirma estabilizado? Afirmo. Do 4148, complete final em LS, check preenche de torre 1918-95, tem um bom pouso. 2895-4148, obrigado, boa noite. Voo no 896, desça para 2 mil pés, ajustado no 094, livre LS, posto estabilizado. 2000, reportado estabilizado, voo no 896. Web 5899, descida para 3 mil pés, ajustado 10-14. 10-14. Tan 3891, descida para 4 mil pés, ajustado 10-14. 4000-10-14, Tan 3891. 2 Salvador, boa noite, Azul 4148, sinal X-ray, baixar e travado. Boa noite, Azul 4148, livre pouso na 10, vento 100 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 10, 4148. Boa noite, 05, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, bom 805.